para confirmar a posição 01, correto? Afirma, ingresso Juliette para 01 no Gol 1868. Juliette 01, obrigado. Gol 9250, solo voltando? Chega. Após passagem da aeronave da companhia retaguarda, coordene com a equipe solo, reporta táxi. Aguarda a passagem da aeronave da companhia e após coordenar, após ponto, vai chegar. Controle Gol 193, qual necessita pequeno desvio à direita da rota, evita formações. Confirme para o controle. É o Gol 113, 4 efetor desvio à direita da rota. Sente após, boa Jamo. Sente após, autorizado Jamo, Gol 134. Para o táxi com 118 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia até na João Pessoa. Nono 2685, bom voo. 12685, obrigado. Senegal 1097, bom voo. É a ponte 0 da 10 via Índia, na torre 18. 95 no voo, 9-10, cuidado. 1-1-8-9-5, a torre, Gol 9-2-5-0. Desce, Gol 9-0-9-8. 9-0-9-8, torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. chegar no ponto, olha, colega. Alô, Salvador, passarinho 2228, pushback, acionamento, parte 3. Passarinho 2228, coordenem com a equipe solo, reporta táxi. Ok, vai reportar táxi, 2228. Boa noite, José. Bono 20 graus, 120 com 169, decolagem autorizada no 0625, 9250. Você vem ingresso, decolagem na 0 de imediato com 9250. Oi, Salvador. Uma boa noite, Bono 098, 2027, abaixado chegado. 10098, continue na aproximação, pista 10, 120 graus com 16 nós. Reporte visual com a cabeceira. O 92. Confirmando, 10098. Eu acredito que você vai pegar chuva aí até as imediações do marcador externo, mas já está aqui sobre o campo, já está bem leve mesmo. Gente, 1098, pista 10, reporte visual. Avistou a 1.100 pés, Bono 098, show a moderada na final. Livre pouso 10, 120 graus com 15 nós, 1098. Livre pouso 10, Bono 098. Bono 9250, decolou 59, chame controle em 1208, boa noite. 208, Bono 9250. Foi Salvador, tá 3152, acabou de passar o 366. Gente, continue a aproximação, pistão zero, informe visual com a cabeceira, o teto em torno de 1.000 pés. A chuva deslocou do setor eco para o setor uísque, aí nas mediações do externo ainda com chuva. Vento 1.20 graus, 120 com 14 nós. Então, 3152, reformarei pista livre. Gente, 3152. Controle, o TAN 3600, seguindo 050, após etapa, pode prosseguir? Pode prosseguir agora para 2000, ajuste no 017. Ok, 2000 pés, estamos no 017. 3152, torre 1895. Táxi 2228, que eu andei de 4.6 até no Salvador por 5 horas. 2222, prossiga táxi. Campo de espera da Tucson 10, via Pátio Índia. Quando lá, chame torre 1, não, mas decimal 95, NH 0 no 7. Ok, estado 0 no 7, livre de táxi, via Pátio, ponto de espera 18 para 5. Câmara leve e turbulência leve também na final. Turbulência leve na final. Isso aí, obrigado, Boné. Boa noite. O 3152 copiou? Deu 3152. Ok, o tráfego que o precedeu formou turbulência leve na curta final, a chuva moderada, mais intensidade aí nas mediações do externo onde o senhor está passando. Na curta final, bem leve e turbulência leve aqui na final da 1-0, ok? Sente, avistou a 1.200, está em 3152. Sente, 1-2-0 graus com 14 nós, tem pulso autorizado, pista no 0, está em 3152. Teve pouso no 0, 3152. Salvador, boa noite, 2228.010, próximo sinal, com tráfego para sinal. Visual com tráfego para sinal. Gente, após a passagem do repetido tráfego a Lima, tem 10, passaria do 2228. Pode tráfego para sinal, Lima, tem 2228. O 9250, chama Recife, 12685, bom voo. 268, obrigado, boa noite. 85. 268, tem confirmado gol, 9250. Alfante da Juliette, 109. Uma 098, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, segunda 098. Ano 52 no solo 04, libere a direita, chame o solo 219. 219, boa. Boa. Eu vou falar pro trote. 3152, prossiga a parte de Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3152. Parede 2228, vento 120 graus, com uma dúzia nossa, decolagem autorizada, pista no zero. Livre da falagem, 2228. Próximo ao toque, bastante turbulência, né? A chuva, ela acerta em torno de 600 pés e o próximo ao toque, turbulência leve. Gente, grato pela informação, tá? 3152. Valeu. Localizador 3600. Estou Rio, no 895. 895, boa noite. Os 28 de Golo 06, controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Salvador, boa noite, 3600 estabilizado, ingresso 10. 3600, boa noite, continua a aproximação no 0, vento 130 graus, 109, para 3600. Prossegue a aproximação, 3600. É para título de informação, a chuva está mais concentrada entre próximo ao marcador externo. O tráfego antecedeu a 1200 pés, já estava com referências com a cabeceira. E próximo ao toque, uma leve turbulência. Aqui foi informado pelo tráfego que pousou anteriormente. O vento está com 130 com 10 nós. A pista permanece molhada? Molhada. A chuva veio do setor eco para o setor whisky. Ela acabou de passar por aqui há cerca de uns 5 minutos. E às vezes só um chuvisco muito variado. Mas na final, aí próximo ao externo, ela está mais concentrada, ok? Afirmativo, muito obrigado. É, Azul 6908, send 2000 feet, Planet 2017, no restrictions. No restrictions, altitude 2000 feet, 1017, Azul 690. Pistota 3600. Gente, tem pouso livre no 0130 com uma dúzia nós, 3600. Teve pouso na 10, 3600. Telepassaria 2228, solicita pro 290 evitar formação à frente. Aproximadamente 8 a 10 milhas. Gente, pro 290, tô autorizado. 28. So 6908, we're gonna need left deviation heading 030 to avoid. Roger, fly heading 020. Can we intercept the localizer using this heading 020? São 3600, solo 09, libera a direita e chame Soliano 219. 319, 3600. As condições que você encontrou na final? Oi? As condições melhoraram um pouco, alguma turbulência ou não? Não, tá normal, é. Turbulência bem pequenininha na final. Perfeito. Liberando a direita, solo 219. Salvador, boa noite, 3600, livrou? 3600, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, com 04. Ainda está acertando o desvio, ainda vai precisar manter essa proa, talvez o desvio mais 10 graus à direita por mais 15 milhas. Gente, 2228, apenas para informação, tem um tráfego nessa posição de 11 horas. 2, 3 milhas rumo norte, tá passando 080 em descida. Afirmativo, tô ciente, porém não tem o tráfego de queda. 2228. Solicita proa 280, aproximadamente 12 milhas. Gente, 280, tá autorizado. Salvador, passaria 2218, poderia coordenar com o Centro Recife a possibilidade de voar direto de Vitória da Conquista? Tem condições, voada presente? Afirmativo. Tá autorizado. Ok, direto Conquista, 2228. Azul 6908, maintain heading 050 for the localized. Roger. Azul 6908, localizer. 6908, contacte Salvador Tower, 1895. 1895, thank you, good day. Tarefa 2228, Recife 1260, alterna 1288. 260, 288, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. 6908, continue approach on 910. Wind is 150 degrees, 12 knots. Report on wind flight Azul 6908. I'll call on runway 5, is there any rain over the field right now? Negative, sir. Runway is wet. It's rain now over outer marker. 6908. Okay, runway wet and no rain at the moment. Yeah, we have some clouds here in Duna and outer marker. It's raining for sure. Roger. Informo que a informação em curso ECO não conseguiu copiar o latif, confirme para o sol. Negativo, fora do ar, senhora. Gente, aguarde, vou checar por gentileza, Google no 868. A Portugal 020, stand by 8 clearance. Stand by 8 clearance. Recebendo, voltou aqui já, vou copiar, já retorno. Ciente, Gol no 868. voo no 868 acendida a Eco. Ah, sua escuta com disponível o Aracaju. Gol 968, Eco, confere, 230 para Aracaju, copia? Procida, copia. Gol 968, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto, aciona 5574, frequência do controle 120, decimal 8. Decola da Aracaju, 230, e a rota do plano de escola, 0.5, saída Pucajamo direto, 5574, controle 1208, volta 8568. Gol 968, somente confirmando sua saída, Pucajamo direto. Pucajamo direto, ok. Gol 968, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Amara, 868. 119, azul, 6908. É Portugal, Zero, Tio Zero, Red Cop. Portugal Zero, Tio Zero, Lisboa. É Portugal Zero, Tio Zero, clear de Lisboa. Initial flight level 330. Departure runway 10. After departure, turn left. Puka departure, Zipar transition. Upper Zulu 10. After confirm your flight plan route. Scope 5572. Salvador approach 120.8. Salvador, deliver this Portugal 0-0 from Salvador to Lisboa, flight level 330, departing runway 10. Left turn is approved on Puka departure, depart transition, putting upper Zulu 10, squawking 5572, airborne frequency 120.8, break after upper Zulu 10, putting via upper November 873. Portugal 020, read back correct, report ready for startup. Portugal 020, welcome. Azul 6908, livrou Alfa. Azul 6908, prossiga ataque via Alfa, Kilo para o Pat 3, fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, Azul 6908. ground up channel 020, ready for push and start on gate 11. Portugal 020, coordinate if ground staff and report red for taxi. Welcome. Salvador, boa noite, Xarene 258, informação, eco. 258, boa noite, descer para 2 mil pés, direto Luna 10 no 7 Martins, ação identificação vigilante. 2017, direto Luna 6258, obrigado, mantendo high speed, ok? Ok, ciente. Salvador, gol na 868, posição onda pushback, acionamento 868. Gol na 868, coordene com a equipe Sol, reporta ataque. Reportar ataque, 868. Atlas, Salvador, gol 1170. Gol 1170, informação em curso Eco, agora de cópia. Eco, valendo cópia, gol 1170. Oi, Salvador, boa noite, gol 972. Informação Eco, desce para 190. Boa noite, 1972, a sua identificação. Décima tem 4 mil pés, direto do 1-0 no 7 no altímetro. Gol 1-1-7-0, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 1-1-7-0. Autorizado Campina Grande, nível 370. Decolo da pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar, Pampers 1-0, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5577, frequência do controle 120, decimal 8. Gol 1-1-7-0. Autorizado Campina Grande, nível 370. Decolo da pista 1-0, primeira curva à esquerda. A saída Puca, transição Zipá, Telefone Zelou 1-0 e após segue em terceira rota. Responde 5597 e o controle 1208 para o gol 1170. Gol 1170, transponde 5577. 5577, gol 1170. Gol 1170, cotejamento correto, reporta pronto pushback. Reportará pronto pushback, gol 1170. Oito para o táxi com 182 a bordo, 2 horas e 10, Alcatra Recife, 868. Gol 1868, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0. Quando lá chama torre em 118, decimal 95, NH 1-0 no 7, bom gol. Civil táxi via Ipacho Índia, no ponto de espera, chama 1895 a torre, 1097, boa noite, 868. Está livre de desvio, no 4062. Sim, sim. 6258, autorizado LS, chama estabilizado. Pode estabilizado, 6258. Salve Salvador, boa noite, gol no 098. Autorização Natal, nível 310. Gol 1098. Informação em curso Eco, bate cópia. 0098 na escuta? Prossiga. Tenho aprovado 370, copia a guarda coordenação. Copia o 370. Gol no 098, autorizado Natal, nível 370. Decolo da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, upper Zulu 10. Aciona 5001, frequência do controle em 120, décima 8. Autorizado Natal, nível 370, reta Zulu 10. Decolo na Puca, Zipar, curva esquerda, 5001, né? O transponder 208, patrulha. Gol no 098, cotejamento correto, reporta para o pushback. Chamará, gol no 098, portal 3. Tem um vídeo, tio Zero, contact. Portugal, 020, approved tag, until holding point 1A10, via April 1, taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95, QNH1017. QNH1017, via contact, via India, to holding point 1A10, approaching 118.95, with tower 118.95. Decolado às 39, controle 1208, boa noite. 208, bom trabalho, 868. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, eu vou na 868, decolada na Puca, chama. 868, boa noite, vigilância, direto Puca. Direto Puca, gol no 868. Azul 4462, é autorizado para 2000 pés. 2000 pés, 4062. Perdão, 4062. Então, uma milha do externo, visual com a pista? Visual. 6258? Está visual, 6258. Ok, o um controle não viu sua transmissão. 2118-95.12. 395, né? 4062, está livre LS, chama estabilizado. Livre, chama estabilizado, 4062. Ano 972 é autorizado para 2000. Altimetro 1017. 2017, passa as coisas. 58 avistado, chega até em pouso livre, ano 0, 140 graus 89, show Xaner 6258. Pista com molhada. Pista molhada. Precipitação tem passado em torno aí de uns 15 minutos atrás. Acredito que você deve ter um trilho central, ok? Devido à movimentação de aeronaves, mas considere uma olhada ainda. Obrigado. Tripchinol, boa noite, Tripchinol, visa 302, vai de Curitiba. Porto 302, boa noite. Maintain Hold Shorter 910, é Portugal 020. Hold Shorter 910, Tripchinol, visa 302. 868 da Gol, direto Aracaju. Direto Aracaju, Gol no 868. Portugal 020, clear to line up and wait runway 10, Portugal 020. Clear to end the line up and wait runway 10, Portugal 020. Rua 4062, passando Duna, torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Canar 6258, Solos 44, libera a direita, chame Sola, em 1219. Direita, libera 219. Torre, boa noite, Azul 4062. Azul 062, boa noite. Continue a aproximação no zero, vento no 40 graus com 629, informarei pista livre 4062. 4062. Azul 020, clear to take off runway 10140 degrees 06 knots, Portugal 020. Clear for take off runway 10, Portugal 020. Salvador, gol 1970, posição 2, Buxibé de Sanamento. Salvador de Porto, eu fico se 1-0, decimal 8, boa noite. 1-0, decimal 8, boa noite, final, 0-0. Azul foi 0-6-2, clique, azul 4-0-6-2, livre pouso no 0, 1-5-0, graus com 6-19. Livre pouso, azul 4-0-6-2. Departure, good night, Epsilon 020, wave 1500 feet, book the departure. Total 020, have radio, can't pass on departure. Climbing maintain level 330, is you are clear nearby now. Position. Epsilon 020, climbing level 330. If I'm still ahead to depart position. Clear to depart position, Epsilon 020. É Portugal 020, due to a traffic overhead, Salvador descending level 350, we clear to Jomon position by right turning. noite, Jambo Tião, 0-2-0. After this draft, you'll be clear to fly the twin tall position, but now fly straight ahead to Jambo. When you cross in the altitude with this draft, the receipt center will clearly to fly direct to Intol. Okay, climbing level 3-0 to Jambo, Tião, 0-2-0. Fabrizio, campas isso, no nosso S2. Tem uma mira do externo, torre 118-95, boa noite. 095, uma boa, gol no nosso S2. Salvador, gol no 098, puxa acionamento, posição 3. Gol no 098, aguarde, número 2 no setor. Obrigado. Salvador, Azul 4062, liberando a posição das escuras. Azul 4062, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, 4062. Oi, Salvador, boa noite, chegou na 72, final da Java, está travado. 972, boa noite, tem pouso livre no zero, vento no 50 graus, meia dúzia, nós no 972, pista malhada. Vamos atualizar no zero, vou 972. Gol 1970 para o táxi, 4 horas e 50 é autonomia, Serra Natal, 52 a bordo. Gol 1970, autorizado o táxi de Índia, até o ponto de espera da 110. Quando lá chame torre em 118.95, NH1097. Okay, autorizado em Índia, até o ponto de espera da 110, quando lá chama torre 1895, gol 1970. Gol 098, coordenando com a equipe do Sol, reporta táxi. Tá livre, chama aí pro táxi, gol 098. 098 tá aguardando a retirada do aporte de base. Gente, gol 098, reporte quando totalmente pronto, por gentileza. Não, já estão prontos, o aeroporto aqui não tá. Gente, autorizado, reporta táxi, o gol 098. É, vou fazer isso, tá indo. O 972 solo 52, libere direita, solo 1219. Direita 219, bom.